Ficheiro 24, página 235, último capítulo. Fecho os olhos com mais força. O vento frio entra-me no casaco e levanta-me o cabelo como se me fosse arrancar. O Gegé e o Li estão a chegar. Abro os braços o mais que posso. Estou no cimo do mundo. O vento bate-me na cara. O Li vai gozar comigo por causa da minha barba. Já é uma barba a sério. Já não são os pelos louros espetados que só se viam ao sol. Eles chegam e damos uns socos uns aos outros, como acontecia sempre que ficávamos algum tempo sem nos vermos. O Gegé e o Li não vão acreditar quando lhes disser como a metrópole é, na verdade. Sabem como é a metrópole dos mapas da sala de aulas? E o Gegé conhece a metrópole das férias, mas nenhum deles sabe como é a metrópole de viver. Quando lhes contar como é, aposto que vão dizer: estás a bater coros. Os três, finalmente, no cimo da Sears Tower, a repetir: há quanto tempo, o tempo que esperamos para estarmos todos aqui. Com os olhos fechados e o vento frio a bater-me na cara, é fácil acreditar que o Gegé e o Li estão a chegar. Mas ainda faltam 784 dias. Daqui a 784 dias, estamos os três no cimo da Sears Tower. Devemos ter de nos beliscar uma série de vezes para acreditarmos. Eu, o Gegé e o Li, no cimo do mundo, a contarmos as novidades, todos ao mesmo tempo, orgulhosos de termos cumprido a jura. Os três, na América, no último dia de 1978. Eu, o Gegé e o Li, a interrompermos-nos uns aos outros. Deixem-me falar, porra! O Li era sempre o que tinha mais dificuldade em fazer-se ouvir. O Gegé: deixem falar a donzela. Donzela era a tua mãe e casou-se. O Li e o Gegé a discutirem por tudo e por nada. Nenhum de nós vai ser piegas. Nem sequer vamos dizer que tivemos saudades um dos outros, que isso é coisa de rapariga. O que se vê daqui, do terraço do hotel, não deve ser assim tão diferente do que se vê do cimo da Sears Tower. Lá os carros ainda devem ficar mais pequeninos. Os prédios devem ser iguais aos dos livros do Homem-Aranha. Prédios muito altos e lisos, com janelas todas iguais. E as pessoas devem quase desaparecer. Ainda deve ser um bocado diferente daqui, porque tudo na América é diferente. 784 dias. 784 dias e estou no cimo da Sears Tower com o Gegé e o Li. Tenho de decorar tudo o que vejo para lhes contar. Já estou a ouvi-los. Quantos metros de altura tinha o hotel? A que distância ficava o mar? De que tamanho era o terraço? E a piscina? O Gegé e o Li estavam sempre a fazer perguntas acerca de tudo. Às vezes até eram chatos. Podíamos passar uma tarde a discutir porque é que os mamoeiros são tão altos. Horas e horas a falar, sem chegarmos a nenhuma conclusão. Agora, parece que as tardes lá eram tão compridas. Então as tardes de férias nem se fala. As tardes eram compridas mesmo quando íamos de bicicleta ver as raparigas do Bairro Novo. No Brasil e na África do Sul não há outono. O Gegé e o Li nunca devem ter visto este sol dourado. Nem devem saber que os passeios se enchem de folhas amarelas, de árvores que abafam o barulho dos passos. Também lhes deve custar imaginar uma piscina cheia de folhas, como está a do hotel. Folhas e lixo. A diretora nunca mais a mandou limpar, desde que a esvaziou no verão do ano passado. Já se deve ter esquecido que este é um hotel de 5 estrelas, que o hotel tem regras e que as regras têm de ser cumpridas para nosso bem. E se nos queixamos, a diretora mexe no colar de pérolas de 3 voltas, sem disfarçar o aborrecimento que as nossas queixas lhe causam. E nem nos responde. Já foi há tanto tempo que o Pacaça reclamou contra o encerramento da piscina. Agora já nem há plenários. Neste verão, ninguém sequer falou da piscina vazia. O senhor Marques ainda reclamou do ar-condicionado, desligado nos quartos. Mas a diretora: se tem calor, vão para a praia. Não há muitos que tenham a praia tão perto. A diretora já nem se desculpa com os tempos conturbados. De resto, agora já nem diz tempos conturbados, diz tempos funestos. Este verão fui à praia. Já não achei a água tão gelada. Talvez no verão que vem ainda a ache menos gelada. Ao contrário do que Faria diz, o ladrão do corpo habitua-se a tudo. Faltam 784 dias para estar com o Gegé e o Lee na Sears Tower. Parecem muitos, mas não são assim tantos. A partir de agora, os dias vão passar mais depressa. Os dias custam mais a passar quando está à espera. E no hotel está sempre à espera. Não é só a espera do lugar, no restaurante ou na sala de televisão. É a espera do grande dia, o dia de nos irmos embora. E é essa espera que faz com que os dias pareçam emperrados uns nos outros. O grande dia é tão esperado que os outros dias pouco mais são ou têm do que essa espera. Mas para nós, a espera acabou. Amanhã vamos-nos embora do hotel. Amanhã já dormimos na casa nova. Nunca mais estarei aqui. Hoje é a última vez que vejo o mundo daqui de cima. Os carros pequeninos na marginal. As casas com os telhados encarnados lado a lado, como no jogo do Monopólio, que a minha irmã gostava tanto de jogar com as amigas. Fechavam-se no quarto e compravam o Rocio e a Rua do Ouro, Santa Catarina e os Aliados. Não fazíamos ideia onde ficavam. Eram bairros da metrópole e, por isso, bairros muito finos. A minha irmã também gostava de comprar as estações de Campanhã e de Santa Apolónia. No Monopólio não se podia comprar esta estação de comboio ao pé do mar. Até os comboios ficam pequenos vistos daqui. Tubinhos prateados a andarem para um lado e para o outro. Nunca mais verei os barcos desencaminhados lá longe no mar, como os vejo daqui. É o último dia que passamos no hotel. Esperámos mais de um ano, mas o dia chegou finalmente. A casa nova é um quarto e uma sala, sem varanda. As janelas são junto ao teto, uma nesga de luz que não ilumina nada. Mas a mãe está feliz, como se estivéssemos a mudar-nos para um palácio. Ontem fomos buscar a chave e ficámos lá umas horas. A casa tinha uma luz baça, apesar de haver sol lá fora, e cheirava a mofo, o mesmo cheiro que as malas tinham quando o cacimbo as apanhava. O pai baixou os olhos. Prometo-vos que um dia ainda teremos uma casa como a de lá. O pai, com os olhos na alcatifa, gasta. E a promessa a ecoar na casa vazia. Não foi uma promessa como as que o pai fazia lá. O aspirador que a mãe via nas revistas. A ida à barragem de Cambambe. O babyliss para alisar os caracóis da minha irmã. Foi uma promessa feita com os punhos fechados. Uma promessa que obrigou o pai a levantar a cabeça para olhar-nos um por um. Prometo-vos que ainda vamos ter uma casa como a que tínhamos lá. Havia tanta raiva nos olhos do pai que todos tivemos a certeza que desta vez estava a falar a sério. Desta vez a promessa não ia ser esquecida, nem trocada por outra obrigação. A mãe está tão feliz que o pai nem precisava de prometer nada. Não há lugar como a nossa casa. Na nossa casa é que se está bem. Repete a mãe, apesar das paredes frias e da pouca luz. Aposto que a mãe já adormece a pensar numa mesa para a sala e numa cama de casal. Por enquanto, arranjamos-nos com os colchões de encher e uma mesa de campismo. Só falta mesmo a tenda, disse a minha irmã satisfeita, e rimos-nos todos. Por enquanto, também nos bastam os copos, os pratos e os talheres que roubámos do hotel. Que pena não poder roubar mais coisas do hotel. Roubar a diretora não é pecado. Como não era pecado roubar os contentores dos mortos de Sansa Pomba para levar a minha irmã e a mãe para a América. Os contentores dos mortos de Sansa Pomba já não estão lá. Alguém os levou inteiros à luz do dia. O Pacaça diz que foram roubados, mas o Sr. Acácio discorda. Os mortos de Sansa Pomba tinham cá família. Não havia um colono que não tivesse cá família. Mais próxima, mais distante, mas todos tinham cá família. O Pacaça zanga-se quando o Sr. Acácio diz isso. Eu sei quem são as ratazanas. Ratazanas miseráveis. Por muito que enriqueça, quem rouba é sempre miserável. O Pacaça não sabe de ladrões nenhuns. Mas não quer desistir dos piquetes. Sem os piquetes e sem os jogos de sueca, os dias e as noites não passam mesmo. De qualquer maneira, roubar a diretora não é bem roubar. Só não levo um dos maples grandes da sala de convívio e uma mesa de jantar do restaurante com as cadeiras e tudo, porque não posso. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. A mãe é quem está mais feliz com a casa nova, porque foi a única que nunca acreditou, nem por um segundo, que um quarto e uma varanda podem ser uma casa. Como também não consegue acreditar na fábrica de blocos de cimento que o pai quer construir. De vez em quando diz: e se arranjasse um emprego? Era uma vida mais descansada, podias fazer como o Sr. Orlando, que arranjou emprego como condutor de machimbombos, um ordenado ao fim do mês, e não há mais chatices. A mãe diz estas coisas, e o pai tem de repetir as razões que o levaram a arranjar os sócios e a pedir um empréstimo ao IARN para construir uma fábrica de blocos de cimento. Com esta idade ninguém me daria emprego, e se mudessem seria um emprego mau. Não posso desperdiçar a saúde e a força que ainda me restam num emprego que não nos garanta a velhice. Mesmo que o corpo não me atraiçou com uma doença, não tenho mais do que 10 anos de trabalho. Não posso aceitar um ordenado que nem chega para as despesas, quanto mais para juntar para a velhice. O que seria de nós, quando não pudesse trabalhar? Sim, o que seria de nós com uma pensão de miséria? Mas não adianta. A mãe fica a cismar. Pior do que não ter nada é dever milhares de contos. Se a mãe ainda usasse o pó azul nos olhos, as cismas não se notavam tanto. Nos olhos despidos da mãe, as cismas parecem mais fortes. O pai vai repetindo: a fábrica dos blocos de cimento é um bom negócio. Vai dar para pagar o empréstimo e os juros e para termos uma velhice sossegada. Não tem mal pedir dinheiro emprestado, desde que não se desperdice e que se trabalhe para que dê certo. Os próximos anos vão ser uns anos difíceis, mas depois fica tudo bem. Ao tentar convencer a mãe, o pai também se vai convencendo a si mesmo. A mãe está sempre a avisar-nos: não podem aborrecer o vosso pai, que anda muito nervoso. Tem muito trabalho pela frente. Mas depois aflige-se e esquece-se disso. Não vamos conseguir pagar um empréstimo tão grande. Todos dizem que ninguém consegue pagar estes juros e que ainda vão subir mais. E o pai tem de lembrar-lhe: o pior de ter perdido tudo não é estar aqui. Se não aproveitamos esta oportunidade, o pior vai ser a velhice que aí vem, os anos em que já não haverá IARN e em que todos se esquecerão de nós. O pai deve ter razão. Estar num hotel, como nós estamos, é mau, mas a vida lá fora ainda pode ser muito pior. Se calhar foi por isso que o Sr. Flávio fez o que fez. Ninguém sabia o que pensar quando o Sr. Teixeira da recepção disse que os familiares do Sr. Flávio tinham escrito a anunciar o funeral. O Sr. Flávio ainda era um homem novo. A última vez que o vi, estava tão feliz por se ir embora do hotel. Quem tem uma boa família não tem nada a temer no mundo, disse o Sr. Flávio, para depois dar um pontapé numa cadeira e deixar que o corpo lhe morresse, preso por uma corda. Talvez o pai tenha razão. Talvez o pior possa ainda estar para vir. Mas não vou pensar nisso agora. Tenho de ser capaz de pensar numa coisa de cada vez. Vamos embora do hotel e eu tenho de estar contente sem me pôr a pensar noutras coisas. Aquele quarto e aquela varanda com vista para o mar não eram a nossa casa. A nossa casa é um quarto e uma sala, com janelas coladas ao teto. A nossa casa não tem varanda e é longe do mar, mas é a nossa casa. Quando ouço o pai, acredito em tudo o que ele diz. Acredito que o futuro da metrópole passa pelo cimento, que o pai e os sócios vão conseguir pagar o empréstimo ao IARN e que ainda vamos ter uma casa grande e bonita, como o pai prometeu. Daqui a uns anos vamos dizer: lembram-se daquela casa para onde fomos morar quando saímos do hotel? Vamos falar de agora, como agora falamos do tempo em que estivemos à espera do pai. E mentiremos, como mentimos agora. Tive sempre a certeza que vinhas ter connosco. Não havia dia que não dissesse aos miúdos: é hoje que o vosso pai chega. E continuaremos a falar, até nos convencermos de que aquilo por que passámos não volta a acontecer. As palavras tanto afastam os demónios que rondam a mãe como os que rondam o passado na nossa cabeça.